Sheffield. Bem-vindos a mais um Tweep View. Eu sou o Eric. Eu sou o Magari. E compartilhando desse entusiasmo, eu sou o Mônio. Por que você tá triste, Magari? Porque o pessoal já viu. O pessoal que tá ouvindo isso já deve estar triste também. Ou é feliz para a nossa desgraça. Ter visto a vitrine. Após fazermos do vários melhor. Programas comentando sobre aquele maravilhoso desenho espetáculo Spider-Man, né? A gente vai recomeçar a série de novo. Não. Ia ser legal fazer uma revisão dela. Pra quem não sabe do que a gente tá falando, tá até no post aí o link do primeiro programa. É um programa em que a gente dá play no episódio e vai comentando ao mesmo tempo e tal. A gente fez isso com a série Espetáculo Spider-Man. E agora que a revista Teia saiu, né, um tempo aí, a gente não sabe quantos meses que ela vai ficar fora e tal. E a gente resolveu pegar um desenho que tem poucos episódios e vamos fazer de dois em dois episódios aqui os Tweep Views. Maldita Panini. Spider-Man Unlimited. Ou qual mostra o nome em português? Mostra Sem Limites. Homem-Aranha Ação Sem Limites. Olha só. Homem-Aranha. Só Diversão e Alegria. Série maravilhosa. Vai ser o título dela, né? Homem-Aranha Diversão e Alegria. Então, a partir desse programa, uma vez no mês, se tudo der certo. Ou errado, né? Já que a gente vai fazer. É isso que eu ia falar. E já pedimos desculpas adiantadas. Falaremos de Homem-Aranha, Ação Sem Limites, todos os incríveis e longos 3 episódios. 3 episódios a mais do que era necessário. E Mônio, é a primeira vez que eu vou ver essa bosta completa. E Mônio, diga. Onde que o povo consegue assistir isso legalmente, Mônio? Até onde eu sei, se você der sorte, tá reprisando na TV aberta, senão você pode ver na Netflix. Exatamente, tá, tem na Netflix, desde que você pesquise por Spider-Man Unlimited. Ação Sem Limites não acha não. Não acha não. Personagem secreto lá. Exatamente, você tem que escrever Unlimited e apertar a setinha do computador, né? Duas pra cima, duas pra baixo, esquerda e direita e dá Enter. A B. Exatamente, é o código Konami pra abrir. Mas, enfim, eu já expliquei mais ou menos aqui, né? Mas a ideia é que eu faça uma contagem, falo pra dar play. Você que tá ouvindo, é mais legal se você conseguir dar play junto com a gente e ouvindo com os comentários dos diretores. Sofrendo com comentários a vaza balizados. Correto? Então, sem mais delongas. Ah, antes de começar, né? Ação Sem Limites foi o desenho que veio depois da série de 94, né? E é... Bom, foi um desenho que só teve 3 episódios, porque... Eu estou vendo o padrão aí. Vem um muito bom, um lixo. Foi assim quando de 94, e essa, o Espetacular e a Ultimate. É tipo até o terceiro episódio da terceira temporada. É tipo versões do Windows, uma boa, uma ruim, uma boa, uma ruim. Exatamente, olha só. Mas os comentários que eu já vi, que a gente até falou num Tweepcast muito antigo, né, dos desenhos, é que um dos motivos da série ter sido cancelada foi a concorrência da época, né? Pokémon, Digimon e vários outros desenhos que estavam pegando público pra caramba, né? Mas, enfim, né? Vamos ver se foi só por causa disso mesmo que foi cancelada, né? Então, comecemos com o primeiro episódio. Eu vou fazer uma contagem aqui. Ah, e além disso, ainda vou ter que ouvir isso dublado. Ah, meu Deus do céu. Certo, então posso fazer a contagem? Pode. Pode, né? Então, 3, 2, 1, play. Base de lançamento do Solaris 1, ao vivo, 21 horas. Já começa com uma missão aí espacial, né? Vai dar agora uma declaração. 6 meses atrás, por meio de um avançado equipamento espacial... Começou com o Homem-Lobo aí, dando uma palestra. Isso. Para o outro lado do Sol. Fizeram um portal. Lá, a elita é o Stargate. Tinha isso no Stargate. Do nosso mundo. Os portais no espaço. Depois, então, quando eu assisti isso a primeira vez, eu não fazia ideia do que era uma contra-terra. Sabe o que eu achei engraçado? Tem um filme que chama A Outra Terra. É. No filme que aparece no céu uma outra terra, que é muito similar à nossa, né? Chegam a fazer contato com ela e a gente começa a chamar de Terra 2. Aí tem um cara, um personagem que vira pro outro e fala, cara... Sabe qual o problema? A gente é tão egocêntrico. Você acha que que a outra Terra se chama de Terra 2? É, você disse. Umas 50 vezes na última hora. E essa voz do Peter dublado é horrível. O... A Contra-Terra, nas revistas, ela foi criada pelo Alto Evolucionário, né? É. Lá nos anos 70. O Censor Aranha está tudo vapor. Eu achava, quando eu vi a primeira vez, que isso... que isso era invenção do desenho. Olha, uma coisa boa do desenho. A trilha sonora da série de 94. Pois é, ouviu a música que torna oficial esse desenho como sequência de 94? É. Então realmente... Eu não queria saber disso. Realmente é oficial que esse desenho aqui é continuação do de 94. Né? Primeiro, o olho do aranha tá amarelo, isso me incomoda. Segundo, o Carnificina é chamado de Carnage. Ah, no de 94 às vezes era também, então. Não lembro. 94 era Carnage, Carnage. A música de abertura é legal. Não é. A música de abertura é legal. O legal é que a música de abertura pelo menos dá aquela repaginada na origem, né? É, mas eu gosto dessa música. Cara, eu lembro que é engraçado que quando ia sair esse desenho, que a gente vê imagem em revistas, coisa e tal, que pra mim ficou óbvio que era uma tentativa de fazer um desenho do Aranha 2099. Pois o que, é, o que não chega a ser mentira, né? É, eles pegaram a ideia da Contra-Terra lá dos quadrinhos, mas deram uma 2099-izada, né? Isso, 99-izada, né? Você falou um 90 umas duas vezes aí, mas tava... Foi sem querer, foi realmente. É, eu vi em algum lugar comentando que o desenho saiu numa época que aquele... O acordo já tinha sido feito, né, da Marvel com a Sony, mas eles queriam fazer tipo uma adaptação das primeiras revistas e tal, mas tiveram algum problema em usar as histórias clássicas e o uniforme clássico. Por isso que mudaram... Tipo, só aparece no primeiro episódio, mesmo assim com a lente amarela. Mas então, não deve ser verdade por causa disso, cara. Porque é o uniforme original. Ele não vai ter sucesso. Apesar da lente amarela horrível. Que foi homenageado depois do filme do Andrew Garfield. Pois é. Aliás, me explica, por que diabos os dois simbiontes, só os simbiontes sem hospedeiros, resolveram ir no foguete também? Pois é, eles falam alguma coisa de um tal de sinótico que eles têm que ir atrás, não sei o quê. E o Homem-Aranha fala que nunca viu eles andando assim, sem hospedeiro, desse jeito que eles estão, né? Então é um mistério. Eles andando junto, porque eles não se bicam, pô. É, tem um certo mistério aí sobre esse esquema dos simbiontes. Que parece que começa a ser revelado quando a série é cancelada. Que coisa, não? E é engraçado ver o simbionte sozinho assumindo uma forma humana e lutando. Tecnicamente ele não consegue fazer isso. Pois é, é bem esquisito mesmo. Vocês dois nunca conseguiram. O Magari realmente tá chocado com o desenho. Embora o próprio desenho chame atenção pra isso, que eles não faziam isso antes sozinhos. Exatamente. Pelo menos eles tinham um pouco de bom senso, vai. Não muito. Magari, você tá chocado aí, Magari? Hã? Tô. Poxa, eu gostei. Tô assistindo. Muito bom. Muito bom. Não exagero. É engraçado, eles chamam o simbionte de simbiótico, né? Eu tinha esquecido disso. Simbióticos, olha só. Até logo, intrometido! É, vai acontecer um negócio que o Magarin gosta. O Homem-Aranha tá caindo. Ele precisa entender. Eu pensei que você vai acabar o desenho. Não. Tá, tá bem. Olha já? Engraçado que eles destruíram a porta, né? Da nave espacial na hora que ela tá entrando no espaço. Não é uma boa ideia. Jameson continua lá em cima sozinho com Venom e Carnage. Ei, Magari, uma mereta caindo. Porque eu não consegui salvá-lo. Nunca se abosta o suficiente pra não usar uns. Ativar o anel do tempo. Para cada de ter. Exatamente. Compartimento de carga. Entrando no cockpit. O simbionte está refazendo o caminho de volta. Ele veio na nave do James, vai voltar na nave do James. Exatamente, olha só. Caramba, mas... Nunca foi tão incriminado não, né? Mas ele vai levar a culpa total, o Homem-Aranha, nisso aí. É, peraí, não foi minha culpa. Só estava tentando ajudar. Parado, Homem-Aranha! Ô, mano, eu não achei tão ruim a voz, não. Ah, sei lá, eu tô acostumado com a voz do Mauro. Seria melhor se tivesse continuado, né? Pois é. Como é que é o nome desse cara que dubla? É Martins, como é que é? Não, é... Esqueci o nome do dublador. De imediato eu não vou lembrar, mas dá pra pesquisar depois. Cidade de Nova York, uma semana depois. Eu tinha esquecido como que esses desenhos antigos tinham animação meio lenta, sabe? Não, meio lenta. Eu estava esperando pra falar que esse desenho aqui, em matéria de animação, pelo menos nessa matéria, ele dá de 10, é de 94. É, não, assim, não tô falando que é ruim, não. Na época era normal isso que eu tô falando, né? É porque a gente viu o espetáculo recentemente, que aquele movimento é mais fluido e tudo mais, né? Ah, você que é criança. Eu tô acostumado a assistir desenho, velho. Se a animação fosse o problema dessa droga aqui. Não tô falando que é ruim, não. Tô falando que. Está sim. Eu assistia He-Man, não reclamo de animação. Não exagera, eu não chegava tão baixo assim. Ô gente, a animação do desenho da Filmation era boa, vai. O He-Man corria de lado, mexendo só o bracinho, assim, sabe? Era legal. É, tinha algumas limitações, tanto que eles repetiam muitos os mesmos frames de animação. Mas era um trabalho primoroso que a Filmation tinha, ainda mais pra época. É isso que eu ia falar, tem que ver a época, né? Eu fiquei um pouco decepcionado quando eu ouvi a musiquinha do desenho de 94. Eu achava que... Não, pera. O que você falou? Homem hídrico. Aliás, sentido de areia é uma coisa que não existe aí, né? Pois é, né? Mas eu falei que eu fiquei meio decepcionado porque eu não... Eu achava bobeira quando a pessoa falava, não, é continuação do de 94. Não, que isso, gente, que absurdo. E realmente era. É, sim. Eu lembro na época já que tinha essa informação. Tanto que a aparição que a gente vai ver no Brasil no final do ano aí do Homem-Aranha do desenho de 94 no Spider-Verse é esse aranha aí, né? Que ia morrer. Mas o prédio desmoronou sobre ele e salvou a minha vida. O que eu acho muito triste. Curioso que quando sobra só a máscara a gente fica branca, hein? 4 horas depois. É verdade. Não tinha parado pra reparar isso, não. Essa é a Mary Jane, parece a Mary Jane do Ultimate. Eu fiquei tão preocupada, Peter. Parece. Nossa, eu tô preocupada há tanto tempo. Ela tem a voz da Maria do Bairro. Tinha acontecido? Não sei porque eu não achei a Maria do Bairro. Eu ouvi a voz da dubladora, eu tô assim, caramba, eu já vi essa voz em algum lugar. Eu joguei na internet, apareceu essas novelas mexicanas, tudo, sabe? Sim. Você quer enganar a gente que você não assistia essas novelas, tá bom? A Maria do Bairro assisti, ela e o Usurpador eu vi com minha mãe, quando era criança. A gente já falou que a Josie te pegou dançando Maria do Bairro aí. Exatamente. Ou quer dizer, não. Mary Jane, anotar a placa do... Aí, como é a continuação da de 94, terminou com ele indo atrás da Mary Jane, ele achou, né, pelo visto. É, sabemos que ele achou melhor, que maravilha. Outros se lembram do Homem-Aranha como herói. Um homem. O que foi que aconteceu? Eu não sei o que fazer. Durante todos esses anos, eu fui duas pessoas ao invés de uma. Sendo Homem-Aranha, tentando fazer o certo. Mas é descaracterização, ele tem os olhos azuis. Pois é, e na de 94 não tinha, né? Então ele tá usando lente. Era verde, não era? Era. Eu fiquei curioso na hora que eu vi, eu tô assim, caramba, ela... É uma mutação secundária. Não, pera. Vocês estão notando, né, que os roteiristas estão fazendo a vida dele na Terra ficar impossível pra justificar a ida dele pra outro lugar, né? E tudo porque ele não conseguiu salvar o James. Automaticamente todo mundo odeia ele profundamente. É, apesar que a nave deu um problema e de repente o Homem-Aranha desce do céu num paraquedas de teia, né? Tudo bem, mas isso não é motivo pra todo mundo odiar. Ninguém ficou com um mínimo de dúvida. Verdade, faz sentido. Temos o Guilherme Briggs falando que tá na Contra-Terra. É ele mesmo, não é? É. A voz dele eu reconheço. O cara já deu tanta entrevista em tanto lugar que... Talvez pra guardar a voz. Cara, já passou uns 3 anos só de que começou a história. O episódio até agora. 6 meses depois, uma semana depois, duas semanas depois. O Peter deu um jeito de infiltrar, entre aspas, né? O que aquele rapaz faz aqui? Eu soube que o velho Jameson... Que são esses simbiontes aí? Colocou aqui. Ele é uma espécie de jornalista fotógrafo lá no Clarim. Acho que está na hora do mundo conhecer o novíssimo... E é daquela Fundação Vida? Como é que é o nome? É esse mesmo? O modelo totalmente carregado deste ano apresenta tecnologia de ponta, discretamente emprestada... Onde surgiu essa roupa? Ele, Richards, ele acabou de falar. custa de bilhões. Isso, de robôs, é. Eu falei que eu poderia perder um outro detalhe do roteiro que eu estou vendo em inglês. É uma roupa que é feita por milhões de robôs. É, nanotecnologia. Isso que era. Eu prefiro a versão origem do simbionte no Mini Marvels. Qual que é? Porque no Mini Marvels ele é entregador de jornal. Aí a mão dele fica suja de preto, não. Aí com o tempo ela domina o corpo dele todo. O Mini Marvels é ótimo. E o do já mandei parar, homem, Penny Parker lá. Prometo que na próxima vez que ele vou... cai numa chaminé. Escuta, e fica tudo sujo de carvão. O resgate de Jameson é responsabilidade minha. Eu sou o único que pode trazer ele pra casa. Mas aí o que eu ia comentar do... É o jeito de limpar o meu nome. Do uniforme é que ele também ele é anti-simbiose, entre aspas, né? Não... Descaracterização? Nick Fury branco. Tem certeza de que não, é o carinho? Solid Snake esse cara aí. Ah, tá. Então, é o Fúria. É o Fúria, é verdade, fala Fúria. É o David Hasselhoff. Fúria? É mudo o desenho, mas a dublagem continua uma bosta. Aliás, amigo meu, outro dia ficou abismado quando eu falei pra ele que o Hasselhoff foi o Nick Fury. Está tudo indo bem. Como ele achou que eu tava zoando. Falei, não, sério, filme dos anos 90, cara, procura. Atenção, mundo. Aqui é o... Ô, Magari, é fiel ao desenho do... o desenho não, é fiel ao serviço da RGE. Fúria. Ah, sim, porque é assim que funciona. Afinal, cara, que migué, né? Não, migué é de 99. Eu sou o Homem-Aranha, estou indo pra Contra-Terra salvar o John Jameson. E eu sou Peter Parker, eu vou junto, porque sim. Porque deu vontade. Agora só o que tem que fazer é te contar. Zona de tempo espacial, descobrir como aterrissar esta beleza na Contra-Terra. Cara, esse uniforme dele não me incomoda, exceto pela capinha. Lembra, eu acho tão desnecessária. A capa do Aranha 2099, cara. Grande responsabilidade. Ah, por que não fazem logo a porcaria da série da 2099? Pois é, né? Mas a pô, enfim, né? Tipo, mas não me incomoda... esse uniforme não é feio não, viu? É, tipo, não me incomoda extremamente não, mas eu acho desnecessário, sabe? Eu não consigo escapar. Se o uniforme fosse um problema. Aí, enquanto eu tava assistindo, até comentei com o Magaren. Tá dando certo. Que eu vi, né, esse primeiro e segundo episódio, porque, pra relembrar, né, é menos pior do que eu me lembrava. Não significa que seja bom, né, mas é bem menos pior do que eu tinha na minha memória. Qual? Não, é porque quando eu vi na primeira vez, eu acho que passava na televisão ainda e tal, pra mim a Contra-Terra eles tinham inventado pro desenho, entendeu? Tipo, eu não conhecia nada direito. É quando eu descobri que a Contra-Terra existe nos quadrinhos e tal, eu fiquei mais... Tipo assim, ah, tá, eles usaram um conceito existente, né, então... Mas isso não faz o desenho ficar esse desenho. Não, é uma das coisas, né? Na Fox Kids. Diz que aquela era frigideira. Saudades, Fox Kids. É o fogo. Eu nem tinha TV por assinatura. Minha namorada na época gravava pra mim esse e os episódios da série 94 pra mim assistir. Aí esse eu desisti no episódio 4. Falei, não, deixa pra lá. Eu lembro que vinha nas revistas da Abril a propaganda. Cara, que se dane a foto da Mary Jane, né? Deixa pra lá. Não vou precisar, não. Talvez seja um bestial. E eu comentei um tempo depois que passou mesmo, então não tô atrasado aqui, não. Que é isso agora? O olho público tá atrás dele. Exatamente. Mas é 2099 isso aqui. Ou se eles queriam fazer, pelo menos fazia o Aranha viajar no tempo. Só falta ele ficar falando pau. Olha o choque aqui, como eu tô assistindo em inglês. Cara, considerando que é dublagem, ele ia falar assim, chocante. Thunder, Cats. Não sabe que ninguém nos escapa. A orelhinha do Tiger aí, saindo do capacete. Ah, mas você vê que ela tava dobradinha, pelo menos, vai. Pois é. Ele tira o capacete e a orelhinha faz tipo... Tira o cabelo dessa aí. Caramba. Eu acho que você tá um pouco adiantado, Magari. É um pouquinho. Como é que é o cabelo deve prender, né, no capacete? Deve ter que tomar um cuidado pra colocar esse capacete. É, pra colocar, acho que é a briga, né? E você está mais para uma ratazana para os meus. Bajulador. E finalmente este orgulhoso. Eu adoro quando os caras ficam se apresentando assim. Sabe, criatura, que somos os Cavaleiros de Undagor, plenipotenciários. Cavaleiros de Undagor. Do próprio auto-evolucionário. Criatura, eu? E vindo de um bode vestido de cavaleiro? Eu também preferiria se fosse uma adaptação de 2099, mas ainda não é isso que me incomoda. Esses bestiais me incomodam um pouco, sabe? É esse nome que eles usam, não é? É. Bestiais. Mas faz sentido ainda, né? É o que eu falei, que era menos pior do que eu lembrava, porque eu não fazia ideia porque que era isso na época, e, tipo, auto-evolucionário, faz sentido, né, ter esses caras e tal. Eu tô tentando, Magari, achar uma forma de suportar até o 13º episódio, entendeu? Por isso que eu tô tentando apontar pontos não tão negativos. Já desisti, já. E aí o submundo, ó. Exatamente. E até o roteiro eles pegaram 2099. Ah, não, mas todo. Tudo que tem cidade alta e cidade baixa, o cara chega, é atacado na cidade alta e cai na cidade baixa. Isso aí sempre. É. Padrão. Vamos fazer o meu contrário? O cara é atacado na cidade baixa e vai parar na cidade alta com o murro que ele toma? Tipo aqueles ganchos do Mortal Kombat, né? Isso. Aí vai aparecer o Abutre contra a Terra? Ah, não, pera. Vai, e ele vai deixar o Abutre cair. Ah, não. Eu não tinha também, não, Magari, a TV por assinatura na época. Aí eu ficava vendo no verso das revistas e ficava assim, nossa, será que é legal? Será que não é? Ficava curioso. Eu esperei que nada acontecesse. Esse uniforme apareceu, né, no, nas revistas uma época. Apareceu. Uma edição da Premium tem uma história que ele vai pra zona negativa e ele usa essa aí. Modo furtivo acionado. Não dá pra negar que tentaram emplacar. Sim, sim. Mas não deu certo. Eu acho que o principal também do não ter dado certo é que veio logo depois de um desenho muito bom, né? Então, assim, não que seja só esse o motivo que a maioria não gosta, né? Mas o fato de vir depois de um desenho muito bom dá aquele sentimento de, tipo, cancelar o outro pra colocar isso no ar, né? Triste, né? É, e isso já começa com ponto negativo. Baixinho demais lá embaixo pra uma batalha. Aqui em cima é mais espaçoso. É, a animação desse aí dá de 10, né? Do... da de 94 lá. Úrsula, ajuda aqui. É, a gente não comentou, mas esse daqui é de 99. Começou em outubro de 99. É, o outro terminou em 98, se não me engano. É, foi assim que acabou. Como praticamente toda a série estreia em setembro, outubro, né? Desenho também e tal. Provavelmente o outro acabou em 98 e esse... O cara de bode ali colocando as luvas. Eu lembrei o... Não sei se vocês já viram o Hora do Rush 3. Não. Bem-vindo à La France. Não lembro, acho que não. O cara colocando as luvas de látex. Eu vi algumas cenas, eu nunca assisti ele inteiro do começo ao fim. Eu acho legal essas espadas que fica pregada, sei lá, com imã, sabe, nas costas da pessoa. Magnetismo, qual o problema? Legal, bacana. O único problema é que durante a luta ela deve ficar traindo metal, porque ela fica magnetizada, mas... Ixi, apareceu o chefe dos ursinhos, Gami. Perdoe-me, excelência. Red One, tecnologia desconhecida para mim, mas poderei penetrar. Ah, Eric, eu não preciso de mais coisa para já não gostar desse desenho. Está muito bem. Prossiga. Volta evolucionário, eles deram uma. Acabou! Eles deram uma pequena mudança. Ah, já sabão, tá explicado. Eles deram uma pequena mudança aí no Auto Evolucionário, né? Na aparência. Que nada, é só um holograma, você vai ver, não é nada disso. Ah, sim, tá certo. Vamos para o segundo. Nunca assistiu o Mágico de Oz, cara? Eles citam o Mágico de Oz, acho que no segundo episódio que a gente vai falar agora. Eu? Manjo dos Paranauê, tá achando o quê? Certo, então vamos para o segundo episódio. Posso fazer a contagem? Deve. 3, 2, 1, play. Mas o voo está lotado, nada vai nos impedir. A gente vai lembrar aí o que aconteceu, né? Os dois caras mais loucos deste lado do universo. Eu estou na contra-terra. A situação é desesperada. Lembrar, dá os parabéns que vocês chegaram ao segundo episódio. Aperfeiçoado Homem-Aranha. Eu acho assim, cara, esse traje ser feito por nanobots e cobrir o corpo, beleza. Mas os bichos até comprimem a roupa que ele tá usando, é isso? Tempo presente, o laboratório de Sihan. Parabéns. A ciência exige que saibamos mais sobre esta criatura que não parece ser homem, besta, nem bestial. Olha, senhor evolucionário, eu posso chamar você de alto? Olha, senhor auto-evolucionário, posso te chamar só de alto? Eu pago. Você é muito pesquisa. Ah, é uma coisa que esse desenho, pelo menos isso tem, o Homem-Aranha é piadista pro caramba, né? Isso é importante. Isso aí, pelo menos a personalidade tá bem retratada aí. Um paraíso intacto, livre das lamentáveis disputas que atormentavam a minha existência. Mas em lugar do novo Éden que eu buscava. E apesar de ser a Contra-Terra existir nos quadrinhos, eles deram uma mudada significativa aí na história, né? Nos quadrinhos, o auto-evolucionário cria a Contra-Terra, né, pra ser uma terra perfeita. E aí na série ele fala que ele descobriu a Contra-Terra e viu que ela tinha os mesmos problemas que a nossa, né? E resolveu dar um jeitinho, né? Exatamente. Senti falta da Bova. A Bova tá na Terra normal, cuidando do filho do Magneto. Melhor ama de leite não há. Tristeza. Criaturas mais nobres, meus bestiais, meus humanos. Caramba, o auto-evolucionário é muito maluco. Mais rápidos, livres das riquezas da mente humana primitiva. Cara, levando em consideração que são animais tecnicamente evoluídos, eles vão estar se pegando na porrada. Pode fazer a dissecação, né? Pode agora, Bode. Eu já dei bastante tempo pra ele se soltar, vai. Eu precisava falar pra alguém que não me conhece, né? Com essa lâmina assustadora, mas que obviamente não seria prática de forma nenhuma. Uma não, lâmina atrapalha a outra. Pois é, não faz sentido nenhum, né? A lâmina. E ele é forte, que ele segura a lâmina. Girando. Ela não para de girar, você reparou? É porque ele segurou na coisinha do lado, não na lâmina em si. Ah, sim, sim, sim. Aí mantiveram as arminhas laser de 94. Mas isso é lei, cara, você sabe, né? Ah, é por causa do da censura, vamos dizer assim. Mary Jane genérica. O que, aliás, de passagem, cara, na minha opinião, não muda nada. Armas de raios e de bala normal. É. A violência apresentada é a mesma. Acho que é porque a de bala, como existe no mundo real, a criança associa, sabe? Ah, claro, porque assim ninguém associa. Nunca ninguém brincou disso, por exemplo. É que a de raio fica como se fosse uma coisa fictícia. Acho que é nesse sentido aqui. Ah, não, eu entendo o conceito, eu só acho idiota. Ah, sim, sim. Esses aí são os amigos da Casey. Eu disse uma leve explosão, Brody. É isso que chama de leve explosão? Comparado ao resto, o que eu posso fazer? E eu disse tempo suficiente. Cara, é realmente é uma Mary Jane genérica. Parece a Mary Jane da Contra-Terra. De sobra. Tá perdendo a noção do tempo, querida. Com licença. Eu detesto me intrometer. Mas será que dá pra andar mais depressa? Caramba, agora é a abertura. Tá vendo? A abertura foi com 4 minutos e meio de episódio, praticamente. E, ô Magari, a gente foi extremamente planejado, né? O fato de você ter parado de usar essa música nos views do Ultimate foi porque a gente tava pensando em usar aqui, né? Nesse programa. Ah, sim, com certeza. Como tudo que a gente faz aí, extremamente planejamento é tudo, né, gente? Isso não é, tipo assim, não é que, é que foi esquecido e começou a usar a mesma música em todo o Tripview, né? É porque a gente deixou essa de lado, né? Propositalmente. Esquecido? De nada. Que absurdo. Se fosse eu que editasse, sim, né? Aí teria sido esquecido, mas... Engraçado que tem um muminho, né? Alguma coisa assim que... Oh, acho que na próxima... próximo programa eu vou pegar o meu encadernado de 2099. A história é a mesma. Eu só quero entender como é que o cara da pirueta vira esse carro de cabeça pra baixo e eles não caem da caçamba. Eles apertam a coxa no banco, sabe? Ah, nem dá, não tem banco separado. Boa pontaria. Será que posso conhecer o feiticeiro e voltar para o câncer? Já o conheceu. O problema não é quando eu fico de cabeça pra baixo. O problema é quando eu fico de cabeça pra cima. Que aí é a contra-terra. É o contrário. E o Mônio, ele falou aí, ele falou, ah... É... O feiticeiro e voltar pro Kansas. É, exatamente. Falar, ah, o feiticeiro é o auto-evolucionário. O olho público da Contra-Terra aí tem os quatro líderes, né? Engraçado, eu tive a impressão que essa teia que ele soltou agora saiu do torso da mão. Eles são os vigilantes dos cavaleiros. Você tá me dizendo que o pessoal aí usa óculos? O olho público? É. Que é quatro olhos? Nossa, Deus. Porque tem quatro líderes aí, são os quatro olhos. Que beleza, que beleza. Então, como estamos tendo muita dificuldade pra capturar ele, vai você sozinha. Nunca mais vou zombar da montanha-russa de Coney Island de novo. Você fez uns belos lances ali atrás, Homem-Aranha. Pra alguém que se veste como inseto. Nossa, as mulheres não costumam criticar o meu senso de moda, até pelo menos o terceiro encontro. Bom, seja lá o que faz, vamos torcer para que sua roupa não manche. Poxa, ele nem corrigiu que aranhas não são insetos? É, conheceu ela agora, né? Não quer ser chato. Tá. Que mora em uma cobertura. Ah, vai que na Contra-Terra são. Lost Tiger. O plano do auto-evolucionário está funcionando. O... Os idiotas humanos estão me levando diretamente... O sentido de aranha só funcionou uma vez, que foi quando o Venom e o Carnage apareceram lá no primeiro episódio, né? Só. Não é pra mais nada, não. A roupa bloqueia, né, o sentido de aranha. Não, o roteiro bloqueia o sentido de aranha. Ah, então é fiel aos quadrinhos. Estamos sendo escaneados. Segurança dos caras é zero, hein? Pois é, e ela é extremamente... É... Ah, esqueci a palavra. Tipo stealth, sabe? Muito. Porque ela usa um comunicador no volume alto, né? Só falta, meu, pra ser mais stealth, só falta ela estar dentro de uma caixa de papelão. É igual tem um pessoal que usa celular... Que nem precisa, o outro pessoal da outra linha escuta sem precisar de celular. Nossa, tem uns que é um absurdo, cara. Tinha um cara que pegava o mesmo ônibus que eu, o ônibus da empresa pra ir embora, que todo dia ele falava alto pra caramba no celular. Aí teve um dia que eu tava numa ligação que eu tive que falar, falei na ligação assim, não é porque tem um cara falando alto aqui, eu não tô conseguindo ouvir nada, repete por favor. Pra ver se o cara se tocava, sabe? Ó, oh, surpresa, quem queria ver era o Jameson. Filho, não o pai. O que você acha que é isso? Eu aposto. Caramba, se eu fosse esse cara verde, eu ficava com raiva do auto-evolucionário. Vamos dar uma olhada. Eu acho que nós deveríamos chamar os homens máquinas para cuidar disso. Homens máquinas. Machine Man. É, os simbiontes também era uma coisa que me incomodava, tô percebendo aqui. É, realmente, os simbiontes me incomodavam. Ah, não. Nem era no desenho, né, Magari? Pois é. Não. Tô falando geral. Nesses simbiontes aí é. Meio esquisito. Mas acabou muito rápido. Mal posso esperar para espalharmos mais germes e soltarmos o poder do sinótico. Relaxa, Temos um trabalho a fazer, esqueceu. E eles são, anos 90, eles são P10. Ele tem esses ossos nos ombros, parece o motoqueiro fantasma do Nicolas Cage. Estou tentando subir o nível do programa. Não me julgue. E eu entendi eles falando Ben 10. Eu tô assim, por que Ben 10? Ben 10? Por que tá falando do desenho Ben 10? O Ben 10 engravida as menininhas. Cara, que horrível aquilo. O pior é a prima dele, cara. A prima não é família. A questão não é se eu sou ou não John. É o Ben 10. A questão é se você é o Homem-Aranha. Se for, vai ser mais. Essa lua no braço do John é pra fazer referência ao. O Homem-Lobo. O Cavaleiro da Lua? O Homem-Lobo, olha só. Cavaleiro da Lua. Pra salvar a sua pele, e agora eu tenho que provar que eu sou o Homem-Aranha. Bom, com certeza se mexe como o verdadeiro homem. Se não fosse, ele teria matado o cara, é isso que eu entendi. Que teste fantástico, cara. Não é assim que funciona? Quem é o fotógrafo que sempre tira aquelas ótimas fotos? Quem é o fotógrafo que sempre tira as fotos? É óbvio que sou eu, quer dizer, é o Peter Parker. Peter Parker. Bem-vindo, Homem-Aranha. Ah, a Debra. Ah, tem a Debra. Pois é. Agora a gente tá sincronizado. Os vigilantes do Alto Evolucionário. Como eu falei, segurança zero nessa base, né? Se alguém tá ouvindo esse tipo de programa nosso pela primeira vez e tá perdido, a gente não comenta os detalhes, porque teoricamente vocês estão assistindo junto com a gente. É, esse aqui não tem nem como ficar comentando detalhes, gente, é rápido demais. Pois é, a gente. Porque não tem detalhes. Não, eu falo tipo assim, a gente não, nem citou que o Jameson é líder de resistência nem nada, porque a pessoa tá assistindo, né? Peraí, mas líder de resistência, todo John é líder de resistência. Exatamente. Primeiro pré-requisito, cara. Ah, esse universo, essa terra tem a ratas. Ela chama Lady Vermin, eu acho. Que é o mesmo nome do ratos em inglês. Ele chama Lady Vermin? Que nome horrível. Ela tá dando um beijo nele? Que nojo. É um rato, credo. Carne de rata. Carne de rata? Você tá vendo alguma vaca por aqui? Bonzão, hein? Eu adoro esse filme, cara. É muito bom. Sempre gostei dele, eu já cansei de ver esse filme. Cansei não, né? A gente podia fazer um view dele. Tá, não tem nada com a aranha, mas dane-se, melhor. Ah, mas não, tecnicamente dá pra fazer na Cozinha do Inferno. É isso que eu ia falar, faz na Cozinha do Inferno. Demolidor. Muito melhor que o do Ben Affleck. Ah, qualquer coisa, cara, eu gosto do Demolidor do Ben Affleck. Podem me julgar. Eu também. Esse view não tá errado, mas só tem quatro patas dessa aranha. É seis, aliás. Ah, mas tinha genérica aí. Faita! É, não foi muito inteligente jogar faca, mas é. Corajoso. Ah, não conhece o bicho, pô. É verdade. Dá um desconto. Pelo pouco que eu conheço. De simbionte, fogo devia fazer mal pra ele. Deveria, mas esse também não deveria andar sozinho assim, sem hospedeiro, né? Tá tudo errado aí. Quer dizer, eles até conseguem se mexer e tudo mais, tal, mas eles estão mais fortes do que quando tá com hospedeiro, né? Não, e eles não ficam assumindo formas assim, cara. Eles ficam sempre aquela gosma. Ah, isso é no meio-meio. Aí eles assumem já. Pra quatro frescos. Ah, mas aí eles não é só assim, eles não são assim. Não, mas o próprio Aranha estranhou que os simbiontes estavam agindo assim. Eles não são assim. Esse esquema aí, é, justamente. Ele fala que tem alguma coisa diferente, né? E uma coisa que... Eu já vi gente reclamando quando o Homem-Aranha tem esses uniformes meio tecnológicos assim e tal... Mas ele sempre foi, né, de fazer algum uniforme diferente, né? Então... Eu sempre me perguntei por que ele não mantém as adaptações que ele faz. Pois é. Ele então, faz, luta naquela situação e põe de lado. Pra quê, cara? Continua. Aquele do isolante, né, que ele já usou contra o Electro. Os mais recentes, né, que tem aquele que ele isola o som, esses negócios assim. Eu acho interessante essas coisas. Porque mostra, da mesma forma que ele criar o lançador de teia demonstra a inteligência dele, né? Os uniformes também demonstram, né? Esses recursos. Acho legal. Pois é. Eu mesmo não teria afugentado eles. É verdade. E não tiveram tempo de identificar você antes de chegarmos. Me identificar? Temos coisas mais importantes para nos preocupar agora. Qual é o plano? Nos livrarmos deles. Calma, John. É, o John ficou 6 meses aí e já tá malucaço, né? Você não pode matar eles. Não posso, é? Eu posso matar ele sim, depois eu vou mandar você no tempo, de volta no tempo, pra matar a mãe do Alto Evolucionário. Não, peraí. Na verdade, eu imagino a Aranha falando: não, João, você não pode matá-los, essa é a minha função. Você não pode matá-lo, vire todos de costas. Eles conhecem o nosso esconderijo. Se deixarmos eles livres, a base estará comprometida. Já está comprometida, John. Lady Verme escapou, esqueceu? Lady Verme. A menos que pense que eles podem guardar segredo, está na hora de sair daqui mesmo. Tá certo, Homem-Aranha, você venceu. Mas só até mudarmos os nossos equipamentos. O quê? Você ficou maluco? Não podemos deixar que saia. Eu acho engraçado esse tipo de desenho, que eles tentam caracterizar cada personagem, tipo, completamente diferente um do outro, né? É uma coisa legal. E a cada 5 minutos eles querem reforçar isso. É, aí, tipo... Está na hora de nos mudarmos mesmo. É muito diferente a aparência dos caras, mas muito mesmo, né? Se eles puderem, até a etnia eles mudam. Olha o Flash. A Debra lá no fundo lá. Ah, já mudou a cena. Não falaria sendo preconceituoso. Cara, eles gostam muito de sombra nesse desenho. Não que seja ruim, mas... É, o estilo de traço assim me lembra, tá me lembrando SWAT Cats. É, eu estou muito agradecido, Homem-Aranha. Mas qual? SWAT Cats. SWAT Cats era legal, hein? Finalmente livres da opressão do Alto Evolucionário. Você parece um tratado de Trotsky. Eu lamento que pense assim. De qualquer modo, é incerto. Porque quando cheguei aqui, os cavaleiros confiscaram Solaris 1. Eu mal consegui escapar e me unir aos subterrâneos. E já que me disse que o Solaris 2 foi destruído... Já entendi. Nossa situação. Os últimos dos nossos saíram em segurança. Quando acharmos um novo quartel, avisamos. É realmente bem delicado. Mas se você se unir a nós, Homem-Aranha, não terá sido em vão. Talvez você... Os caras querendo dar serviço para o Homem-Aranha já foi lá contra a vontade. Não identificado. Mencionou isso ontem à noite. O que significa? Será que eu tenho que tomar vacinas? Todos os humanos são identificados com o circuito subdural que permite aos lacaios do Alto Evolucionário nos rastrear. Até nós temos, apesar de usarmos dispositivos bloqueadores que funcionam. Na maior... O ruim desse tipo de cena com diálogo é que não tem o que comentar mesmo, né? Triste, né? Essa chave nesta guerra. Vai nos ajudar? Bom, eu vim aqui para levar você, John, não para derrubar uma bastilha da Contra-Terra. Coitado da aranha, né? Deve ter colado super bom das patas. Olha, eu acho que meu pai tinha razão. Talvez você não passe de um covarde se escondendo atrás de uma máscara colorida. Tá vendo? Não é isso que teu pai falava. Teu pai falava que ele é um maníaco assassino criminoso. E tava certo. Cara, o Homem-Aranha cair na pilha é muito fácil, né? Muito. Parece que o óculos tinha um narizinho e um bigodinho junto, parecia? Imagina ele andando na rua, cara. Vai descobrir que eu tenho razão, Aranha. É claro, afinal é a minha passagem pra casa. 2 dias depois, eu subsolo. Mas é que tá, cara, como é que ele vai manter uma identidade secreta aí se ele não conhece ninguém, ele não tem de morar, ele não conhece o lugar? Alguém tinha que saber quem ele é, cara. Ele tem que fazer o que ele sabe fazer de melhor, né? Mentir. Exatamente. Ou matar. Mata alguém, pega a casa do cara. Estou lembrando de Robocop nesse momento. O robô está defeituoso. Jogue a arma. Ah, não. Você tem 20 segundos. A China. Xaxã. Xaxina. Xaxina. Peligo, peligo. Perigo, Will Robinson. Não, peraí, robô errado. Caramba, mas queimou a mão mesmo. Eu sou médica, entre para que eu trate das queimaduras. A mala dele ficou lá na esquina, já era. Contra Novo Horizonte. Cara, ela realmente não achou estranho o cara derrubar e destruir um robô com a mão? Super normal, terça-feira comum, cara. E esse é Shane. Bom, eu preciso de um lugar pra ficar. Só até conseguir me organizar de novo. Esta casa pertence à minha mãe. A pessoa fala, muito obrigado, se tiver alguma coisa que eu posso fazer, normalmente é na educação, né? Aí o cara responde, ah, eu preciso de um lugar pra morar. Ninguém mandou oferecer, cara. Não é muito, mas é lindo. Caramba. De graça. Por duas semanas, se não arrumar emprego. Pode deixar. Te vira agora, nerdão. É, arruma um lugar pra ficar, mano. Aí, ó, já tem uma desculpinha. Um dia, de algum modo, vou voltar pra você. E um relógio diferente. Relógio do Ben 10. Hora de virar herói. Acabou. Fim. Acabou. Certo. Então, terminamos. Como sempre, né? Já comentamos demais durante o programa, não temos o que comentar agora no final. Mas, repito o que eu falei no início, né? Menos pior do que eu lembrava. Vamos ver como é que fica daqui pra frente. É, o problema é quando vai andando pra frente, essa é a questão. A gente vai dar nota? Ah, não precisa. A gente dava nota? Ah, não, do desenho a gente parou de dar nota porque era sempre 10, né? É. Exatamente. Tipo, no desenho, é. No... Até ao contrário. No desenho e no Spider a gente não costuma dar nota, né? É que eu não sei se justifica, porque eu acho que a nota vai acabar sendo da série como um todo, né? E não por episódio, sabe? Eu não consigo analisar episódio por episódio pra dar nota nisso, não. O que vocês acham? Eu acho que a nota vai ser sempre igual. Eu acho melhor não, sinceramente. É, vamos deixar o padrão dos desenhos, deixa sem nota. No final, quando terminarmos a série, a gente faz a nossa visão geral, né? O que a gente achou, o que gostou, não gostou. Então. Beleza? Eu vou dar nota 2. Só porque tocou a musiquinha de 94 e porque a música de abertura é legal. Tá aí os dois, pô. O resto é uma bosta. Bom, então ficamos por aqui. Comentem o que vocês acharam de a gente estar fazendo sobre esse desenho. Eu quero ver os comentários. Tem risada da gente. Tem risada. Tem risada não, tem um dó da gente. Não, você acha? Lembram daquele. Vocês lembram daquele comentário de que as histórias ruins normalmente dão os programas mais divertidos e então, tal? Quem sabe? Ah, sim. Certo, então ficamos por aqui. Quarta-feira que vem, Trip View Classic. E sexta-feira que vem, Trip View, certo? Certo. E mês que vem a gente volta com esse desenho. Ah, não. Então até mais. Panini, nossa teia. Falou. Abraço.